crescer 84. Tudo o que aconteceu a seguir pareceu acontecer num rodopio, assoberbada pela emoção e pelo cansaço. Brianna teve consciência dos acontecimentos, mais como uma série de imagens, vivas como fotografias, e não como um fluxo constante da vida. Lizzie, olhos acinzentados a pestanejar sob a luz repentina, pequena e pálida, nos braços do criado negro com um sotaque escocês improvável, uma carroça cheia de vidro e madeira fragrante, os flancos brilhantes dos cavalos e o solavanco e rangido das rodas de madeira, a voz do seu pai, profunda e intensa no seu ouvido, descrevendo uma casa que seria construída no topo do espinhaço, explicando que as janelas eram uma surpresa para a mãe dela. Mas não uma surpresa tão grande como tu, rapariga. E depois deu uma gargalhada de profunda alegria que parecia coar nos ossos dela. Uma viagem longa pelas estradas de terra, dormindo com a cabeça apoiada no ombro do pai, o braço livre de Jamie abraçava-a enquanto guiava, sentindo-lhe o cheiro não familiar da pele, os seus longos cabelos roçando-lhe o rosto quando ele virava a cabeça. Então, o luxo da casa grande e arejada, inundada pelo cheiro de cera, de abelhas e de flores, uma mulher alta com cabelo branco e o rosto de Brianna, e um olhar azul que olhava para além dela de um modo desconcertante, mãos compridas e frias que tocavam no seu rosto e acariciavam o seu cabelo com curiosidade. Lizzie, disse ela. E uma mulher bonita inclinou-se sobre Lizzie, murmurando: Sinchona, as suas mãos, negras, bonitas, em contraste com o rosto de Lizzie, de um tom de porcelana amarela. Mãos, tantas mãos! Tudo era feito como por magia, com murmúrios, enquanto a passavam de mão em mão. Ela foi despida e lavada, antes que pudesse protestar, com água perfumada despejada sobre o seu corpo, dedos firmes e gentis a massajar-lhe o couro cabeludo com sabão de lavanda, toalhas de linho e uma menina negra que lhe secou os pés e os polvilhou com pó de arroz, um vestido de algodão limpo e os pés descalços sobre soalhos polidos para ver os olhos do seu pai iluminarem-se ao vê-la. Comida? Bolos, biscoitos, geleia e scones e chá doce e quente que parecia substituir o sangue nas suas veias. Uma bonita rapariga loira, com o semblante sério, que parecia peculiarmente familiar. O seu pai chamava-lhe Marsali. Lizzie, depois do banho e enrolada num cobertor, com as mãos frágeis a segurar uma caneca de líquido pungente, parecia uma flor murcha, recém-regada. Conversas, pessoas a entrar e mais conversas, com apenas uma frase ocasional que penetrava através da sua névoa crescente. Farquhar Campbell tem mais sentido. Fergus, pá, viu? Ele está bem? Pá, pensou ela meio confusa, ligeiramente indignada por outra pessoa o chamar assim, porque a voz de sua tia, como se estivesse a uma grande distância, a dizer: a pobre criança está a dormir sentada. Consigo ouvi-la a ressonar. Ulisses, leva-a para a cama. E depois braços fortes levantaram-na sem dificuldade. Mas podia sentir o cheiro a cera de vela do mordomo negro, o cheiro do linho e serradura do seu pai. Ela parou de lutar e adormeceu, a cabeça no peito dele. Fergus Fraser podia soar como um homem de um clã escocês. Parecia um nobre francês. Um nobre francês a caminho da guilhotina, concluiu Brianna, na sua primeira impressão em silêncio. Moreno e bonito, de estatura mediana e não muito alto, ele caminhou até ao banco dos réus e virou-se para olhar para a sala, com o nariz comprido, erguido 2 centímetros a mais do que o normal. Roupas largas, o rosto por barbear e o grande hematoma roxo acima de um dos olhos não lhe tirava o ar de desdém aristocrático. Mesmo o gancho de metal curvo que ele usava a substituir uma das mãos só lhe aumentava o glamour. Marsali suspirou ligeiramente ao vê-lo e os seus lábios contraíram-se. Inclinou-se para Brianna para sussurrar a Jamie. O que é que os canalhas lhe fizeram? Nada de importante. Ele fez-lhe um gesto indicando-lhe atrás dela. E ela voltou ao seu assento, olhando ameaçadoramente para o meirinho e para o xerife. Eles tinham tido sorte em encontrar assentos. Todo o espaço no pequeno prédio estava cheio e as pessoas mexiam-se e conversavam baixinho ao fundo da sala. E a ordem era mantida apenas pela presença dos soldados de casacas vermelhas que guardavam as portas. Outros dois soldados estavam de pé, na frente da sala, ao lado do banco do juiz, e um oficial qualquer estava no canto atrás deles. Brianna viu o oficial olhar nos olhos de Jamie Fraser e um olhar de satisfação maligna surgiu nos traços fortes do homem. Um olhar quase de regozijo. Aquilo fez-lhe os pelos da nuca eriçarem-se, mas o seu pai olhou diretamente nos olhos do homem e depois desviou o olhar, indiferente. O juiz chegou e sentou-se. E depois das cerimónias judiciais cumpridas, o julgamento começou. Evidentemente, não era para ser um julgamento com júri, já que não havia nenhum júri presente. Apenas o juiz e os seus auxiliares. Brianna compreendera pouco da conversa da noite anterior, apesar de, ao pequeno almoço, ter conseguido entender a confusão das pessoas. O nome da jovem negra era Fedes, uma das escravas de Jocasta, e o rapaz alto, com sorriso charmoso, era o sobrinho de Jamie, Ian, seu primo, pensou ela, com a mesma emoção que sentira ao descobrir os seus parentes em Lallybroch. A linda loira Marsali era a esposa de Fergus, e Fergus, claro, era o órfão francês que Jamie adotara informalmente em Paris, antes da revolta do Stuart. O senhor juiz Conan, um senhor bem arranjado de meia-idade, ajeitou a peruca, depois o casaco, e pediu que as acusações fossem lidas. Elas davam conta de que um homem chamado Fergus Claudel Fraser, residente em Rowan County, tinha no dia 4 de agosto do ano de Nosso Senhor de 1769 atacado Hugh Barone, um xerife do dito condado, e roubado a propriedade da coroa que na época estava sob a custódia do xerife. O dito Hugh, chamado à barra do tribunal para depor, era um homem grande de cerca de 30 anos, nervoso. Enrolou-se e gaguejou durante o depoimento, contando que encontrara o réu na Buffalo Trail Road, enquanto ele, Brown, realizava as suas tarefas. Tinha sido muito ofendido pelo réu em francês. E quando tentou partir, foi perseguido pelo réu que o agarrara, lhe batera no rosto e roubara a propriedade da coroa que estava à custódia de Brown, a saber, um cavalo com sela e cabresto. A um pedido do tribunal, a testemunha mostrou o lado direito da boca e fez uma careta, mostrando um dente partido, resultado do ataque. O senhor juiz Conant espreitou com interesse o que restava do dente e virou-se para o prisioneiro. De facto. E agora, senhor Fraser, podemos ouvir o seu relato a respeito deste triste acontecimento? Fergus baixou um pouco o nariz, lançando ao juiz o mesmo olhar que lançaria a uma barata. Este monte de lixo, começou ele a falar com calma, tinha. O prisioneiro deve refrear as suas palavras, disse o juiz Conant com frieza. O xerife, recomeçou Fergus, sem se abalar, aproximara-se da minha esposa quando ela voltava do moinho com o meu filho bebê na sua cela. Este, o xerife, saudou-a. E sem cerimónia, arrancou-a da cela, informando-a que ficaria com o cavalo e o equipamento para pagamento de impostos, e deixou-a e a criança a pé a 8 quilómetros da minha casa sob um sol escaldante. Olhou furiosamente para Barone, que se me cerrou os olhos em resposta. Ao lado de Brianna, Marsali exalou com força pelo nariz. Que imposto, disse o xerife, que era devido? Fergus ficou muito corado. Não devo nada. Ele disse que a minha terra está sujeita a um arrendamento anual de 3 chelins. Mas não está. A minha terra está isenta desse imposto, devido aos termos de concessão de terra feito a James Fraser pelo governador Tryon. Eu disse isso ao maldito Salô, quando ele foi à minha casa para cobrar o dinheiro. Não soube nada dessa concessão, disse Barone, contrariado. Esta gente diz qualquer coisa para não pagar. Mentirosos e trapaceiros, todos eles. O rei em feio de chu. Uma onda de gargalhadas espalhou-se pela sala, quase abafando a voz do juiz. O francês que Brianna aprendera no ensino secundário era suficiente para traduzir aquilo como orelhas de couve-flor. E ela juntou-se ao bom humor que corria à sala. O juiz levantou a cabeça e olhou para todos. James Fraser está presente? Jamie levantou-se e fez uma reverência respeitosa. Aqui, milord. Faça o juramento à testemunha, Meirinho. Jamie, após fazer o juramento, disse que era, de facto, o proprietário de uma concessão de terra. Que essa concessão tinha sido feita, e os seus termos acordados, pelo governador Tryon. Que tais termos incluíam quitação do arrendamento à coroa por um período de 10 anos, período que expiraria dali a 9 anos. E, finalmente, que Fergus Fraser mantinha ali uma casa, além de plantações, dentro dos limites do território concedido, com licença dele próprio, James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. A atenção de Brianna, em primeiro lugar, ficou-se no pai. Ela não se cansava de olhar para ele. O pai era o homem mais alto no tribunal e, de longe, o que mais chamava a atenção. Com roupas brancas de linho e um casaco azul que destacava os seus olhos rasgados e o cabelo ruivo. Um movimento no canto atraiu a sua atenção e ela olhou para o oficial que já tinha visto antes. Ele já não olhava para o pai dela, mas mantinha o olhar penetrante em Hugh Brown. Brown anuiu ligeiramente e recostou-se à espera do final do depoimento de Fraser. Parece que a afirmação de isenção do Sr. Fraser é verdadeira, Sr. Brown, disse o juiz calmamente. Assim devo estabelecer que ele seja eximido da acusação de ele não pode provar, gritou Brown. Olhou para o oficial como se à procura de apoio moral e manteve o queixo firme. Não há prova documental, só a palavra de James Fraser. Mais uma reação intensa correu pela sala, desta feita mais pesada em tom. Brianna não teve dificuldade em ouvir o choque e a raiva por a palavra do pai ter sido posta em causa e sentiu uma inesperada onda de orgulho. No entanto, o seu pai não demonstrou raiva. Levantou-se novamente e fez uma reverência ao juiz. Se Vossa Senhoria me permitir, enfiou a mão no casaco e tirou uma folha de pergaminho dobrada, com um selo de cera vermelha fixo. Vossa Senhoria reconhece o selo do governador, certamente, disse ele, colocando-o sobre a mesa à frente do Sr. Conant. O juiz ergueu uma sobrancelha, mas olhou com cuidado para o selo. Depois partiu, examinou o conteúdo do documento e pousou-o. Esta é uma cópia testemunhada da concessão original da terra, assinada por Sua Excelência William Tryon. Como é que conseguiu isso? Perguntou Brown. Não tinha tempo para ir a New Bern e voltar. E então empalideceu. Brianna olhou para o oficial. O seu rosto inchado parecia ter absorvido todo o sangue que desaparecera das faces de Brown. O juiz lançou-lhe um olhar frio, mas disse apenas: devido à prova documental ter sido apresentada, determinamos que o réu não tem culpa alguma da acusação de roubo, uma vez que a propriedade em questão era dele próprio. No entanto, quanto à questão do ataque, neste momento ele apercebeu-se de que Jamie não se tinha sentado, pois ainda permanecia de pé na frente do banco. Assim, Sr. Fraser, tem mais alguma coisa a dizer a este tribunal? O juiz limpou uma gota de suor que escorria por baixo da sua peruca. Com tantos corpos dentro daquela sala pequena, mais parecia uma sauna. Peço que o tribunal satisfaça a minha curiosidade, Vossa Senhoria. A acusação original do Sr. Brown descreve com mais pormenor o ataque sofrido? O juiz ergueu as duas sobrancelhas, mas mexeu depressa nos papéis que tinha sobre a mesa e entregou um ao Meirinho, indicando um ponto na página. O queixoso afirmou que Fergus Fraser lhe deu um murro no rosto, atirando o queixoso ao chão. Com isto, o réu agarrou nas rédeas do cavalo, montou-o e foi-se embora, gritando insultos em francês. O queixoso, uma tossicadela alta do banco dos réus, chamou a atenção de todos sobre o réu, que sorriu charmosamente ao senhor juiz Conant, tirou um lenço do bolso e limpou o rosto, usando a ponta do gancho do seu braço esquerdo. Ah, disse o juiz, e lançou um olhar frio na direção do banco das testemunhas, onde Brown se mexia inquieto. E o senhor poderia explicar como é que foi agredido na face direita, uma vez que foi atacado pelo punho esquerdo de um homem que não o tem? Sim, Crotin, disse Fergus, animado. Explica lá essa. Talvez por sentir que as tentativas de explicação de Brown seriam melhor conduzidas em privado, o juiz Conant limpou o pescoço e terminou o julgamento, dispensando Fergus Fraser sem nenhuma mancha na sua reputação. Fui eu, disse Marsali com orgulho, dando o braço ao marido no banquete de celebração que se seguiu ao julgamento. Tu? Jamie olhou para ela divertido. Foste tu que deste um soco na cara do homem? Não foi um soco, foi um pontapé, corrigiu ela. Quando o maldito Salô tentou arrancar-me do cavalo, eu dei-lhe um pontapé na cara. Ele jamais me tiraria do cavalo, disse ela, arregalando os olhos ao lembrar-se. A menos que me tirasse o Germaine. Então é claro que teria de desmontar e ir atrás dele. Acariciou a cabeça do menino loiro agarrado às suas saias, com um pedaço de biscoito na mão suja. Não estou a perceber, disse Brianna. O senhor Brown não quis admitir que uma mulher lhe bateu? Não, disse Jamie, servindo mais um copo de cerveja e entregando-lhe. O sargento Murchison só estava a ser inoportuno. O sargento Murchison era oficial do exército que estava presente? Perguntou ela. Bebeu um golinho de cerveja por educação. Aquele que parece um porco meio assado? O seu pai sorriu com a caracterização. Sim, esse. Ele não gosta de mim, explicou ele. Não é a primeira vez nem a última que ele tenta um truque destes para me desestabilizar. Ele não poderia estar à espera de conseguir alguma coisa com uma acusação tão ridícula, disse Jocasta, inclinando-se para a frente e esticando a mão. Ulisses, ali perto, moveu o prato de pãezinhos até onde foi necessário. Ela agarrou um e virou os olhos cegos, desconcertantes, para Jamie. Foi preciso subverter Farquhar de Campbell? Perguntou ela, desaprovando. Sim, foi, respondeu Jamie. Ao ver a confusão de Brianna, ele explicou. Farquhar de Campbell é normalmente o juiz da região. Se ele não tivesse adoecido tão convenientemente, e nesse momento sorriu de novo com um olhar maroto, o julgamento teria sido realizado a semana passada. Era este o plano deles, percebes? De Murchison e de Brown, eles pretendiam fazer a acusação, prender Fergus e forçar-me a sair da montanha no meio da colheita. E isso conseguiram os canalhas. Mas pensaram que eu não seria capaz de conseguir uma cópia da concessão de New Bern antes do julgamento. E de facto não conseguiria se tivesse sido a semana passada. Lançou um sorriso a Ian. E o rapaz, que partira para New Bern como um louco para conseguir o documento, corou e escondeu o rosto atrás de uma tigela de ponche. Farquhar Campbell é um amigo, tia, disse Jamie a Jocasta. Mas a senhora sabe tão bem quanto eu que ele é um homem da lei. Não faria a menor diferença que ele conhecesse os termos da minha concessão tão bem quanto eu. Se eu não conseguisse fazer prova em tribunal, ele seria forçado a ir contra mim. E se ele tivesse feito isso, continuou olhando para Brianna, eu seria forçado a apelar do veredito, o que faria com que Fergus fosse para a prisão em New Bern e um novo julgamento seria marcado. O fim teria sido o mesmo, mas faria com que eu e Fergus estivéssemos fora a maior parte da temporada da colheita e custar-me-ia mais taxas do que o que a colheita me dará. Ele olhou para Brianna por cima da borda da chávena, com os olhos azuis repentinamente sérios. Espero que não penses que sou rico. Nunca pensei isso, respondeu ela surpreendida. E ele sorriu. Ainda bem, disse ele, porque apesar de ter um bom pedaço de terra, só uma parte pequena dela está em cultivo. Temos o suficiente para semear os campos e nos alimentar, sobrando um pouco para o gado. E habilidosa como a tua mãe é, e o sorriso dele aumentou. Ela consegue produzir 12 hectares de milho e cevada sozinha. Ele pousou a chávena vazia na mesa e levantou-se. Ian, podes ir tratar dos mantimentos e levares a carroça com Fergus e mais Sally? A rapariga e eu iremos à frente. Olhou para Brianna para ter o seu assentimento. Jocasta vai cuidar da tua criada aqui. Não te importas de ir mais cedo? Não, disse ela, pousando a chávena e levantando-se também. Podemos ir hoje? Tirei as garrafas do armário, uma a uma, abrindo uma ou outra de vez em quando, para sentir o cheiro de conteúdo. Se não forem totalmente secas, antes de serem armazenadas, as ervas de folhas densas apodreciam na garrafa. As sementes transformar-se-iam em bulós exóticos. Pensar em bulores fez-me pensar mais uma vez no meu cultivo de penicilina. Ou o que eu esperava que um dia pudesse ser. Se eu tivesse sorte e fosse suficientemente cuidadosa para o conseguir. Das centenas de bulores que surgiam com facilidade no pão úmido, a penicilina era um deles. Quais eram as hipóteses de um tipo precioso de fungo nascer em fatias de pão dispostas todas as semanas? Quais eram as hipóteses de uma fatia de pão exposta sobreviver por tempo suficiente para que os esporos surgissem? E, finalmente, quais eram as hipóteses de eu a reconhecer se a visse? Estava a tentar há mais de um ano, sem sucesso até ao momento. Mesmo com as calêndulas e o milfólio espalhados para repelir, era impossível manter os vermes afastados. Ratos e ratazanas, formigas e baratas. Um dia até cheguei a encontrar um grupo de esquilos ladrões na despensa, a lutar pelo milho espalhado e por metade das minhas batatas greladas. A única solução foi trancar todos os alimentos no grande armário que Jamie fizera. Isso, ou mantê-los em caixas de madeiras ou jarros com tampas, resistentes aos esforços de dentes e garras. Mas esconder a comida de ladrões de quatro patas era também escondê-la num local sem ar. E o ar era o único mensageiro que um dia poderia dar-me uma arma contra a doença. Cada uma das plantas tem um antídoto para alguma doença. Se ao menos soubéssemos para qual. Senti uma pontada de pesar ao pensar em Naya Wene, não só por ela, mas pelo seu conhecimento. Ela ensinara-me apenas uma parte do que sabia, e eu arrependia-me amargamente disso, apesar de não tão amargamente quanto sentia a falta da minha amiga. Ainda assim eu sabia uma coisa que ela não sabia, as várias qualidades daquela plantinha, o bulor do pão. Encontrá-la seria difícil. Reconhecê-la e usá-la ainda mais. Mas nunca duvidei que a busca valia a pena. Deixar pão exposto na casa era atrair ratos para dentro da casa. Tentei colocá-lo na tábua ao lado do casebre. Ian havia consumido distraidamente metade da minha incubadora de antibiótico e ratos e formigas trataram do resto enquanto eu estava fora de casa. Era simplesmente impossível, no verão, na primavera ou no outono, deixar pão exposto e sem proteção, ou ficar dentro de casa a tratar dele. Havia muitas tarefas urgentes a serem feitas no exterior, muitas chamadas para assistir em partos e tratar de doenças, muitas oportunidades para a invasão indesejada. No inverno, claro, os intrusos iam-se embora, para pôr ovos para a primavera e hibernar debaixo de um cobertor de folhas mortas, longe do frio. Mas o ar também era frio, demasiado frio para originar esporos vivos. O pão que eu expunha ou se enrolava e secava ou ficava empapado, dependendo da sua distância do fogo. De qualquer modo, não aparecia nada além da crosta laranja ou cor-de-rosa. Os fungos que viviam nas dobras do corpo humano. Iria tentar novamente na primavera, pensei, cheirando uma garrafa de manjerona seca. Era bom, almiscarado como incenso, com cheiro de sonhos. A casa nova no espinhaço já estava a ser construída. As fundações já tinham sido estabelecidas e os quartos marcados. Conseguia ver a estrutura da porta da cabana, escura contra o céu claro de setembro no espinhaço. Na primavera estaria terminada. Eu já teria colocado gesso nas paredes e feito o chão de carvalho, janelas de vidro com estrutura firme que mantinham ratos e formigas afastados e um espaço bom e ensolarado onde eu poderia praticar a medicina. As minhas visões sonhadoras foram interrompidas por um grunhido alto da pocilga. Clarence a anunciar que alguém chegava. Eu ouvia vozes à distância, no meio dos berros de Clarence, e comecei logo a arrumar o rebuliço de rolhas e garrafas. Devia ser Jamie de regresso, com Fergus e Marsali, ou assim eu esperava. Jamie estava confiante em relação ao resultado do julgamento. Mas eu preocupei-me, mesmo assim, por ter sido criada a acreditar que a lei britânica abstrata era uma das maiores conquistas da civilização. Já tinha visto a sua aplicação concreta e indevida, em muitos casos. Por outro lado, eu confiava em Jamie. Os berros de Clarence estavam mais suaves, reduzidos a grunhidos, mas as vozes tinham parado. Estranho. Teria tudo dado errado? Enfiei a última das garrafas dentro do armário e fui para a porta. O pátio estava vazio. Clarence grunhiu entusiasmada ao ver-me, mas não havia mais nenhum movimento. Mas alguém chegara, pois as galinhas tinham-se espalhado, escondendo-se atrás dos arbustos. Senti um arrepio subir pela minha espinha e virei-me, tentando olhar para a frente e para trás ao mesmo tempo. Nada. Os castanheiros, atrás da casa, sussurravam ao vento e a luz do sol entrava através das folhas amareladas. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que não estava sozinha. Raios, a minha faca tinha ficado na mesa lá dentro. Sassenach. O meu coração quase parou ao som da voz de Jamie. Virei-me na direção dela e o alívio logo foi superado pela irritação. O que é que ele pensava que... Por um milésimo de segundo pensei que estava a ver a dobrar. Eles estavam sentados no banco, perto da porta, lado a lado, e o sol da tarde acendia as cabeças deles como se fossem cabeças de fósforo. Os meus olhos concentraram-se no rosto de Jamie, inundado de alegria. E depois deslizaram para a direita. Mamã? Era a mesma expressão. Animação, alegria e saudade. Tudo ao mesmo tempo. Não tive nem tempo para pensar quando ela correu para os meus braços e fui erguida no ar, literal e figurativamente. Mamã! Fiquei sem fôlego. O que não me tinha sido tirado pelo choque estava a ser arrancado por um esmagador abraço. Bri! Consegui gritar. E ela colocou-me no chão, mas não me soltou. Olhei para ela sem conseguir acreditar, mas era ela, era mesmo ela. Procurei Jamie e encontrei-o de pé, ao lado dela. Não disse nada, mas deu-me um grande sorriso, as orelhas rosadas de felicidade. Eu não estava à espera, disse eu tolamente. Brianna sorriu-me assim como o pai, os olhos a brilhar como estrelas e marejados de lágrimas de alegria. Ninguém espera a Inquisição Espanhola. O quê? Perguntou Jamie, completamente à toa.